Amoci, até o repertório da tua preferência aí. O gravador fica ligado, o que tu quiser, vai tocar. Mostra que tu deixa o nome da música. É, só uma musiquinha assim, é Johnny Guitar. Eu conheço. Bolinho de Anjo, essa música. Esses arranjos, tu escreves música ou tu gravas? Não. Simplesmente eu conheço a melodia e eu procuro fazer um solo assim. Mas o que tu estás estudando agora com Dororó é solfejo, é? Solfejo. Mas tu és capaz de ler assim uma partitura para violão, tu já? Bom, ler é isso justamente que eu estou aprendendo. Porque eu aprendi a dividir música, mas sem entoação, sabe? Só pela escala, quer dizer, dividir, somente dividir, né? Agora tu estás aprendendo a ler... solfejar, que é ler. Ah, sim. Então, dentre 100 músicos, tem 2 que fazem isso. Agora, dividir qualquer uma partitura, dependendo também do andamento, porque tem muita música difícil de divisão. Sim. Mas, assim, muitas partituras eu posso pegar e pegar o violão e fazer. Essa tocar é como fácil, ela é. Assim. Não, até muita coisa difícil eu tenho tocado, eu já estudei. Tu estuda violão todo dia, do treino? Estudo por música. Porque faz muitos anos que o Sebastião Tapajós me disse que ele treinava uma média de 5 horas por dia. É. E eu acredito que você ser profissional não pode ser de outra maneira. É. Mas tu tens a tua profissão. Eu tenho, mas a hora de folga que eu tenho, eu estou com violão.